Ouça agora na Antena Web Panorama Agrícola. A seguir, chega toda a informação no Antena News. Panorama Agrícola para 20 de janeiro de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. De janeiro de 2012, sexta-feira de lua minguante, estamos abrindo o seu Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. Eu sou o Mauro Moirer e o ditado de hoje é: paga o justo pelo pecador. Na dica de hoje do Panorama Agrícola, diversifique a sua produção. O programa traz também informações sobre os transgênicos. E o boletim do Santa Catarina Rural, segurança alimentar nas comunidades indígenas. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva e na Sky, canal 104. Para falar com o Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Produtor de fumo que desejar alternativas à produção deve procurar orientação na Ipagre. Há boas alternativas por aí, como bons exemplos, a fruticultura no Planalto Norte e a produção de leite no sul do estado. É hora das notícias. A área cultivada com sementes geneticamente modificadas no Brasil deve chegar a 31 milhões e 800 mil hectares na safra 2011-2012, que começa a ser colhida agora. Trata-se de um aumento de 20,9% em relação à safra passada. A soja é a cultura na qual a tecnologia dos transgênicos está mais difundida, mas o milho é a cultura em que o avanço dos transgênicos mais impressiona. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de transgênicos, atrás apenas dos Estados Unidos. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. O engenheiro agrônomo Roberto Abate é responsável no Santa Catarina Rural pelas populações indígenas. E em 2012... começam os trabalhos aí de mapear as populações no estado, a fim de estruturá-las para um melhor desenvolvimento socioeconômico e ambiental. Roberto Abate, qual a ideia com as populações indígenas dentro do Santa Catarina Rural? Bem, o trabalho com populações indígenas dentro do programa SC Rural, ele segue as diretrizes que foram emanadas frutos de avaliação do programa Microbacia 2, onde houve uma participação assim, bastante grande do público beneficiário naquele projeto. A ideia no SC Rural é trabalhar com as populações indígenas com o foco direcionado para sustentabilidade das aldeias, no que diz respeito à segurança alimentar, com a possibilidade de venda de sementes. É óbvio que também iniciativas que surjam dentro das terras indígenas para a formação de renda, também elas serão apoiadas, né? Principalmente através do artesanato, com capacitação para a produção tanto de matéria-prima quanto na própria confecção do artesanato, com posterior venda para a formação de renda dessas famílias. Além de também produtos agropecuários que possam surgir como demanda nas terras indígenas que estão sendo trabalhadas, elas poderão compor projetos, então, a serem apoiados pelo SC Rural. Foram inicialmente contratados e capacitados 9 agentes técnicos, engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas, que estão trabalhando nas 14 terras indígenas do estado que estão legalizadas e passíveis de serem trabalhadas pelo programa. Esses técnicos, eles têm um prazo mais ou menos até o mês de março ou abril de 2012 para elaboração dos planos de desenvolvimento das terras indígenas. E desses planos, nesses planos, deverão estar contidas as principais prioridades de cada terra e essas prioridades darão origem, então, aos projetos que serão apoiados pelo SC Rural. Estamos conversando aqui no Panorama Agrícola com Roberto Abate, do Santa Catarina Rural. Qual é a realidade nessas 14 comunidades indígenas, Abate? Bem, na verdade, nós temos uma variedade muito grande. São três etnias no estado. A etnia Guarani, que se concentra mais na faixa litorânea do estado, onde essas populações estão em áreas de terras normalmente diminutas, que sem condições assim para que eles possam produzir produtos agropecuários em quantidades suficientes até mesmo para sua sobrevivência. Então, nós temos assim problemas bastante graves, né, em termos econômicos e sociais nessas aldeias. Já com a questão do povo Xoquilém, que habita a região do Alto Vale, nos municípios mais concentrado no município de José Boatê, apesar de ter uma reserva bastante grande, as terras estão localizadas no vale do Rio Ercílio, onde foi construída a barragem norte, né? E, nesse sentido, as terras que sobraram são terras de encostas em que, em muitos casos, não se prestam também para atividade agropecuária. Então, nós temos algumas limitações, mas que é possível de se fazer uma agricultura, principalmente, dentro de uma nova proposta, não nessa agricultura tradicional que todos nós, ou convencional que todos nós conhecemos, né? Então, sistemas como a implantação de agroflorestas pode vir a contribuir bastante para a questão da segurança alimentar daquelas famílias. E no oeste do estado, apesar de termos assim áreas de terras mais extensas e favoráveis à agricultura, principalmente pecuária, nós temos alguns fatores que limitam assim o desenvolvimento dessas terras, como o acesso a crédito, por exemplo, pelas populações indígenas, que hoje é bastante restrito, assistência técnica bastante limitada. O SC Rural vem disponibilizando esses técnicos para tentar minimizar esse problema, né? Então, basicamente, são esses aí os principais problemas aí de cada uma dessas etnias, né? Estamos conversando com Roberto Abate, engenheiro agrônomo do Santa Catarina Rural. Você diria, Abate, que a prioridade número um desses povos indígenas é a segurança alimentar? É, sem dúvida, né? Nós estamos orientando o trabalho que é executado pela coordenado, vamos dizer assim, pela EPAGRE, né? Coordenado pela EPAGRE e executado nesse primeiro momento pelos técnicos que foram contratados, direcionando exatamente para que centrem todo o esforço possível na busca de alternativas que venham diminuir essa dependência externa aí da alimentação que todas as famílias têm, né? Você falou antes, Abate, em 14 áreas legalizadas. Há outras áreas não legalizadas de populações indígenas no estado? Ah, existem inúmeras terras ainda não reconhecidas, né, reconhecidas oficialmente pelo governo, que estão em vários processos, né, de reconhecimento e de legalização ainda. E essa parcela fica, pelo menos por enquanto, excluída do processo? Ela fica excluída do processo, uma vez que nós não podemos, né, apoiar com recursos públicos, vamos dizer assim, iniciativas que estejam em áreas de litígio, né? Sob o risco de nós estarmos, de repente, aplicando um recurso e, por uma decisão judicial, de repente, aquilo que foi aplicado, a gente vem a perder tudo, né? Então, em função disso, é que nós não atuamos, pelo menos com investimentos, nessas áreas que não estão legalizadas. Correto. Com relação ao total da população indígena beneficiada ou a ser beneficiada pelo Santa Catarina Rural nessas 14 áreas, qual o total dessa população? Nós devemos atingir até o final do projeto em torno de quase 2 mil famílias de indígenas que habitam nessas áreas, numa população de mais ou menos 5 mil indígenas. Roberto Abate, engenheiro agrônomo responsável no Santa Catarina Rural pelas populações indígenas. Muito obrigado pelas suas informações. Obrigado. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.